Ray. Há dois tráfegos nas proximidades de Vera Cruz. Está em contato bilateral com os meios para o lançamento? Afirmativo, aí nós estamos em contato. Correção, são três tráfegos. Ao mesmo iniciando o cruzamento da ilha de Itaparica. É o 90, eu acho que o Whisky. O Lima Kilex Ray em contato com o mesmo também? Afirmativo, nós estamos aqui. Uso ou para um novo toque remetido? Não, seria todo final. Autorizado ingressar na final para o Sonda 7, aguardando a autorização de pouso, o Papa Romeu, Mike Eco, Juliette. Próximo 95, ajuste do altímetro na 0, no meio. Turno 964. Está vazando de algum navio ou plataforma, embarcação? Parece que é uma plataforma estacionada em frente ao Porto de São Paulo. 4, 5 milhas em frente ao Porto de São Paulo. É, de graça, vou reportar para a capitania. É isso aí, Roberto. Tem que reportar o que é nosso. Voo 9082, torre no 895. 8295, obrigado. Voo 2008, desce para 250010, livre aeronave, reporte estabilizado. Ajuste no 096, Gol 2008. 16, 2500, reporte estabilizado, aeronave, Gol 2008. Papatão, Oscar, November, Wish, confirma. Chame controle Salvador 19.8, o Oscar 92. Passaredo 2230, saturação para continuar subida. Curve à direita na proa 320. O limite são 20 milhas nesta proa. Após 20 milhas nesta proa, espalhar comunicações, boa conquista. Afirmativo. Direita, proa 320, limite a 20 milhas, caso falha. Direto conquista, 2230. Reposta através de Paripe, esteja atento à área restrita de Aratu. Papatango, sim. Papatango, novembro é o Suíço. Zero. Vai decolar ao zero, com pipoca, junto lá. Com curva de 437.208 é o controle. Autoridade de RNA, reportar estabilizado, com 964. Azul 41116, tem condições de voar o Sierra Vista 366? Grato, desça para 4007. Voo 2008, torre 118, decimal 95. 295, 2008, grato. 58, ciente. Qual é que é essa na mesa? Voo no 256. Ponte cruzando 2500 pés. X-ray. Correção, reporte cruzando 4.500 pés. 4.500 pés, né? Canea 6336, agora ponto espera da 1.0, visual com aeronave nacional e pronto. Feixe na 6336, mantém o ponto espera. Mantém. Papai Romeu, Mike Eco, Juliette, copiou a torre? Negativo, tá fazendo 3.0, senhora. Gente? Solo, bom nome, meia. Tem muito barulho de gente falando aí na sala, tá atrapalhando a comunicação, tá? Ciente, porém a torre tem pouco espaço, é muito pequena. A comunicação da torre influencia na comunicação do solo e vice-versa. Não tem esse tipo de problema, a gente não tem como solucionar. Pai, a conversa é particular, né? A conversa de controle não. Ciente, 2008. Que houve a sua transmissão, não foi conversa, não foi transmissão mesmo da aeronave da na final da 17 efetuando 360 lá na rotatória. É, não tá não, tem gente, tem voz feminina, voz masculina, tudo misturado aí. Aeronave chegou no 397-184 a bordo, 349 Galeão. 7-194 Galeão, 340, confirma? Tranquilo, 184. Papá Romeo, Mike, Eco, Juliette, prossegue sinal para zona 7, aguarde o eixo livre, informa o Bang da Gol, agora 3 milhas para pouso. Só com ele. Gol 9082, solo 09, libera direito, chama o solo Salvador no 21, decimal 9. 219, obrigado, Gol 9082. Bom, superior? Ah, tá que nível, senhor? Tá nível 100. Afirmativo, consegue aí uns 800 a 1000 pés. Certo. Informa o tráfego posição de 11 horas, 21 milhas, rumo oposto, cruzando 9800 pés para 4000 pés, no Embraer 190. Excelente, 2260. O tráfego de frequência é o Lima Kilo X3. Lima Kilo X3, confia? Afirmativo para mudar a frequência. Gente, Lima Kilo X3. Em frequência livre, está presente para autocoordenação. Começa ali para a coordenação, Papatango Bravo, Kilo Índio. Tráfico adicional, informo fazendo paraquedismo na ilha de em Veracruz, passando agora no 1500 pés. Tá. Chama a tarde, fico bem. Passaria 2230, tráfego já superado em nível. O razão de subida está a critério agora do comandante. E sempre solicitou que voasse TOSOP devido a tráfegos no sentido oposto. Afirmativo, pode soltar, por favor, a posição? Então, Oscar, yeah, Oscar, papá. Tango Oscar, Serra Oscar, papá, 2230, vai voar TOSOP. TOSOP. Tango Oscar. Afirmativo, Tango Oscar, obrigado. Passaria 2230, graças pela colaboração. Apoio, senhor, disponha. Voo no 964 Torres, 11895. Vai chamar a Torres, 11895, voo 964. Boa tarde, bom trabalho. Boa. Visual para registrar tráfego. Gente, Papá Romeu, novembro, a Suíça, reporte quando a vertical da Rimar, a gente chama o time 10 na meia. E 16, o vertical da Rimar. Via Zulu 10 Taubaté. Nível de voo 360, saída da El, Leda, Mótica. Recolada 10, curva à direita, código 5445, controle 10, decimal 10. Barulho, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Gol 2008, Alfa é porte antes da Juliette. Gol 1164, deixa o controle Salvador, aciona identificação. Desça para 4.000 pés, ajuste 10 no meio, voando e tapa. 4.000 e tapa. Ando, prossegue para Bata. Reporte liberando a pista, Papa Romeu, Mike, Eco, Juliette. Não. Não, vou conseguir de novo. Soldado Guarulhos, 360. E a uniforme 1210, Centro Baté, saída da pista 10, Bonito, Israel, no meio da morte, 4 segundos, 1210, protejamento correto, oxi, 6395, chame pronto para o chiveque acionamento. Fica mais. Gente, o 903 está mantendo 1.550 pés, vai ver se pronto. Robertão, prossegue final para o Sona 7, aguarde pista livre. Segue, prossegue final da 17, para avisar algum tráfego na curta da principal. Papai Romeu, Mike Eco, Juliette, agilize o táxi na medida do possível, reporte liberando a pista na Romeu. 356, tem 183 a bordo, alterna Maceió, com 2:55. Cristina 6336, após o gol, autorizado em área e manter, cabeceira 1-0. Após a passagem do gol na curta, a gente mantém 1-0 na 2 agora no ponto esperado 1-0, Torre Salvador no número decimal 95, ajuste 1-0 no meio. 7 agora como número 2, espera 14-2-9-5-5-5-5. 2-0-0-8. 2-0-0-8, aguarde para continuar o táxi, mantenha antes 2-0. Mantém 2-0. Autorizado pouso 7, o vento 1, 1 0 graus, 1 0 9. Livre pouso, atente do vento, mostra no lembre. Gol 1964, solo 15, libere primeira direita, chama o solo Salvador no 21, decimal 9. Primeira direita, 219, com 9 a 4. 190, confirmando, é o América 229. Positivo, American 229 solicitando autorização para rebote na posição 11 do pátio 1 para a posição número 1 do pátio 3. Gente, aguarda só um minuto, agora não é, não há possibilidade, a gente chama para quando dê para fazer o rebote. Ok, sim, estou no aguardo. Solo Salvador, boa tarde, gol 64, Lindor, está na Alfa. O 9264 Alfa mantém a sua direta. Alfa mantém a sua direta, gol 964. Com 2008, autorizado táxi até o través do portão 07. Através 07, 2008. Para a direita na pronunciada? Afirmativo, 903. Certo. Confirma, o voo 2008 tem condição de ingressar, sem problemas, desde a aeronave da companhia próxima através do 05. Sem problemas para ingressar, o voo 2008. É através do 07, 2008. 2007. Dono 20, decimal 8. Controle 208, né? 336. Os dois prossigam. Colega, são 2 metros para frente da manhã de passagem. Passando 1.900 na borda. Janeme 336, contato radar, subiu ao nível 390, saída borda. 390, borda 6336. Assim. Oi. 260-288-2830, obrigado, muita distância. Mas graças. Luna 397, visual com embreagem da Azul na final, funciona zero? Eu não tinha visual, será que foi na final. O gol 1397, autorizado alinhar e manter cabeceira 1 a 0 após a passagem do embreagem da Azul. Após o Azul, alinhe e mantenha 1 a 0, gol 1397. Através do 7, 2008. 2008, prossiga. Agora 4 mil pés, totalmente visual. Alguma chance de coordenar protida presente? Guarde coordenação, puxa na minha 336. Na sua escuta, muito obrigado. 7, bom, 9 a 4. 49 milhas, noroeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantenha 085. Para serviço de informação de voo e alerta, chama o centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 126.0, 128, bom voo. Prossiga. Manda isso aqui pro pátio 4. Salvador, 1 no 8, decimal 95. 1895, boa. 9, libera a direita, chame Paulo Salvador, no 21, decimal 9. 219. Torre Salvador, Papa Romeu, November Suíte, estrada rotatória, visual com campo. Papa Romeu, November Suíte, reporte quando a vertical da Enrimar, ajuste o altímetro no 06. 1-0-6, reporta na Enrimar, November Suíte. 9. Dois rapazes aqui na cabeceira da pista. Não compreendi? Tem dois rapazes aqui na cabeceira da 28. Um inclusive com um chapéu mexicano. 0 a bordo, 3 horas e 40, galeão. Poderia confirmar? Tan 3805 para o táxi, temos 1970 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alternando galeão. Gente, o Tan 3805 autorizado o táxi até o ponto de espera da 1-0, foi salvado no noite desse 195, hoje do ótimo chama 0-1-6. Táxi autorizado até o ponto de espera da 0, chama 2-2-9-5, Tan 3805. Salve Salvador, muito boa, está no 4-1-6. 4-1-6, Alfa, reporte para a Juliette. Alfa, reporte para a Juliette, é seu 4-1-6. Salvador, desça para 2.500 pés, vou encerrar a vista 366, aproximação RNAV 2016, prossiga. Afirmativo para 2.500, o gol 1164, desça para 2.500 pés e reduz a velocidade para 180 nós. Eu acabei de receber informação que tem pessoas andando na pista. Rapaz, já... Tá ok, reduzindo e estamos já 6 milhas para o 368. Positivo, isso aqui é um aeroporto internacional. Dá um couro neles aí. Pois é. 193, aguarde Papa Galeão, número 1, prepare Dela e de Luna. Autorizado pouso pistão 17, o vento 130 graus, 109. É para o November Asterisk? Afirmo? Ciente, autorizado pouso na 17, November Asterisk. E aquilo, parte 3, azul, direto à sua esquerda, entrando na parte 3, azul 4196. Ok, e aquilo, parte 3, azul 4196. Até a posição 01, azul 4106, posição 1 do pátio principal, gate 1. Ok, direto à esquerda, vai e a parte final de carga, só posso passar para a principal para a posição 01, né? Azul 4106. American 229 na escuta? Próximo, American 229 na escuta. 229 autorizado início do reboque, reporte no través da posição meia dúzia do pátio principal. Ok, ciente, eu vou iniciar o reboque. Quando estiver no través da ponte meia dúzia, eu informarei para autorização. O número 64, a gente vai entrar numa espera 2500 sobre o 366, porque até agora a torre não nos deu nenhuma informação com relação às pessoas que estão passeando na pista do aeroporto internacional, ok? Positivo, companheiro. Tem preferência aí pela direita ou pela esquerda? Vou fazer pela esquerda. Sem problema. Não será mais necessário iniciar uma espera. Acabei de receber a informação que a pista está livre. Beleza, vamos para o 372 então. Positivo, continue na aproximação. Eu agradeço a sua colaboração. Vamos checar o trem, chamar a torre 11895. E até uma próxima oportunidade. Positivo, muito obrigado, senhor. Bom trabalho. Oceano 6326 e o Gol 1885. A pista Sistema 1028 do Aeroporto Internacional já foi liberada, ok? Track, táxi pra bata. Uno 25, agora de volta. Prepara corredora X. 195, um abraço. Abraço. Torre Internacional, deputado Magalhães, é o Gol 1164, final baixar travado. Boa tarde, Gol 1164. Autorizado pouso na 10. O vento é 130 graus na 12 nós. O ajuste 10 no 6. Beleza. Livre pouso, então com 1.016. 3 pontos da cota. 3.193, autorizado Galeão, 360, Jumper November 857. Cola pistão no zero, curva direita, no perfil da Dael, Leda e Lume. 5461 no transponder, controle 12080. Olha, 1397, decola na sua esposa. Foro 397 ao controle, contato radar, suba sem restrições, capitão. Sem restrições, direto 360, no 397. 5461, no controle de saída, 120, décima 8. Correto, chame pronto, no posição 10. Teste 90, Oscar Whisky, frequência livre. Comente. 25 visual. Decola a pista no 7, curva direita, corredora cheia, inicialmente restrita a 1 mil pés até a liberação do controle ou farol da barra. 5423 se transponde, controle 12080. Confirme somente o PAT e o POB. Pátio 4, 2 a bordo. Funcionamento, táxi de decolagem com a torre em 1895, ajuste no 0 no meio. Tenha uma boa viagem. Terra Índia, alto. Positivo. A Serra Índia Alfa é autorizado a acionar a chame táxi. Sola American 229, solicitando autorização para ingresso no pátio 3. Sede Gol no 256, após a passagem do tráfego, a linha mantém, 1-0. O tráfego, a linha mantém, 1-0. Salvação é American 229, solicitando autorização para ingressar ao pátio 3. 229, autorizado, pátio 3, até a posição 0. Ok. Nono 64 no solo, aos 3 horas, chama o solo 219. Solo 219, Nono 64. Solo Salvador, bom dia, boa tarde, voo 964. 0 graus, 109. E ataque, é, decolagem não, 0 voo não. É 3805 a Lima, mantém após 09 da Gol. É 142, Recife, guarde corpo, prepare a PUC. Controle com 185, tá pronto, 3-1. Positivo. Meia decolada aos 3 anos, chame o controle, Salvador, 2 anos, decimal 8. Boa tarde. Autorizado da colar, da 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0 norte. Prepare a Arbor. Gente, Oxenar 632 no Arbor. Oxenar 6142, copia. Recife 350 autorizado, veio peso Lula 7. Decola a pista no zero, curva esquerda, no perfil da Puca, Jamos, Aracaju. 5466, transponder, controle 12080. Cruzamento e após retorno. É essa a frequência? Afirmativo, 1295, bravo CFA, até já. Salvador, boa, 3805, 1700 da EL. 3805 é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Seria possível para a Antileda? Positivo. Caso. O 1397, chame Recife, frequência. 3-1-7, obrigado, boa tarde. Boa, voo 1885 está autorizado a aproximação aí na área a partir do Serra Vitor 368. Autorizado a partir do 368, 1885. Terra Índia Alfa, autorizado táxi, chame no ponto de espera da 17. Brasília 360 autorizado, via upper do Luma 7. Cola pista 10, curva à direita no perfil da Arbor, alerta. 5471 no transponder, controle 12080. Autorizado Brasília 360, decolando a 10, curva à direita, ora bora, alerta, upper do Luma 7, 5471 é o código 208, o controle Ocean Air 6321. Modifique somente saída, será Arbor 1, Arbor 1, alerta. Ah, ciente, até a carta que temos aqui, Arbor 1. Ele é Oceanair 6329. Chave França. Muito obrigado. Logo Salvador, American 229, informando o término do rebote. Venture, boa tarde. Boa tarde. Autorizou, visual. Tiente, reduza, cheque o trem, chame a torre. 11895, Oceano 6326. 2895, uma boa tarde. Aguarde lá, desembarco no 256. Aguarde no 256 e para ficar fora da nossa área de responsabilidade. Pegar. 326, autorizado o pouso na 10, o vento é 120 graus, 10 nós, tráfego, helicóptero 510, litoral sul, não interfere no pouso. Afirmativo, autorizado o pouso na 10. De Alfa, ainda aguarde para decolagem, temos um helicóptero passando a final da 35, o eixo de decolagem da 17 e um Airbus da Ocean Air a menos de 5 milhas da 10. Gol 1256, a sua solicitação foi encaminhada ao melhor centro de controle do Nordeste, eu mesmo nos instruiu a mantê-lo na saída, ok? Ok, obrigado. Tá na final estabilizado, gol no 885. Positivo, gol no 885, aproxima-se do Serra Vita 366, aproximação, nossos agradecimentos, reduz a chegada. Tá, cabeceira 1-0, reposte na região do cartódromo, aguardando para o cruzamento do campo. No cartódromo, aguardando o cruzamento, o braço certo. Torre, muitíssimo. Boa tarde, gol no 885, estabilizado na final da RNAV da pistola 0. Boa tarde, gol no 885, vai ajustando 0 no meio, aguarde autorização de pouso. Vai dando com 16. O 2, portão 3, autorizado, chama o táxi. Um 2685, bom dia. Boa tarde. Ok, braço CA, CA. A aeronave da Ocean Air já está praticamente tocando a cabeceira 1-0, fique atento ao tráfego. Autorizado a passar a final da 2-8, reposte cruzamento efetuado. Está atento ao tráfego, vai autorizado, vai reportar a próxima cruzamento, braço CA, CA. Rende Alfa, autorizado decolar da 17, o vento é 10 graus, 10 nós. Braço Serra Serra, autorizado cruzar o campo, na final da 28, reporte, cruzamento efetuado. Afirmativo, vai reportar após o cruzamento, Braço Serra Serra. Oceania 6326 no solo. Aos 40, chama o solo 219. Ao liberar no 219, boa tarde. Boa. Avião 43154, sede da informação November. O Salvador, Oceania 6326, libra durante a escuta. Oceania 6326, taxi de alta, reporte antes das 20. É, ao passar para ele buraquinho, chame o controle, 208. Em buraquinho vai chamar o controle, 128, grato, braço, terra. Estou seguindo condições, acho que vai pro ideal para o destino. É o grau 109. Leve pouso, 185. Para o nível de cruzeiro, 125 em voo direto na proa informada, ok? Autorizado subir a 125, proa direto, destino, CR Alfa. Dan 3805, Recife, frequência 125, ano. Confirmo, Dan 3805. Dan 3805, chame Recife, frequência 125, ano. Agora sim, 125, ano, Recife, grato, boa tarde. Sumissal PLD? 130. Direita Índia, ponto de espera, 1895, ajuste 9096. Boa viagem, 6142. Direita, ponto de espera, 1895, muito obrigado, bom trabalho, 6142. Pega nessa escuta. Positivo, Bravo Serra, tem informe livrando a zona de controle. Opa, Patango Vitor, Índia Juliette, chame a torre de controle, frequência 11895. Para instruções de pouso. Boa noite, Carlos, de olho. Torre Salvador, Papatango, Vitor e Juliette. Vitor e Juliette, autorizado final no 7, reporte. Autorizado final no 7, reporta, Juliette. Torre Salvador, boa tarde, eu tenho 3154. Poderia confirmar a frequência do controle de aproximação? É 120, decimal 80. 3154, centro da November, cruza aqui, chamatei 150. O 3154, Salvador, desça para 4.000, ajuste no 0 no meio, voo em Serra Vitor 368. Para 4.000, no 0 no meio, Serra Vitor 368. Senhor, gostaria de questionar a possibilidade de efetuar um frasco visual para efeito de cheque, haveria possibilidade mais próximos, entramos na antena contra o vento da 28, cruzamos o aeródromo e efetuamos o tráfego padrão visual para pouso na 10. Caso o senhor venha mudar a regra de voo, o senhor vai ter que seguir os corredores visuais que começam à sua esquerda, a partir da linha do litoral, seguindo toda a linha do litoral, passando por Veracruz, indo até Paripe, ingressando no corredor Interlagos, para a posição CEASA para ingressar na perna do vento. Essa é a circulação de voo visual na terminal. Ok, então nós não temos esse corredor, então fica para o próximo, obrigado. Ok. Ano 42, ciente, está autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento é 120 graus, 109. Alinha e decola da 10, chame a 61. Final no 7, passando em imagem. Vitorinho de Juliette, ciente, autorizado pouso na 17, o vento 130 graus, 109. Pouso no 7, Júlia. Vitória, prepare a subida da El. Da El, agora, obrigado. Alfato da Juliette, 1885. Até antes da Juliette, no 865. Tá bom, sim. Sabe qual que é a previsão prevista para nós? A 7, aeronave da Avianca já vai iniciar o táxi. Obrigado, senhor Estamar. De Alfa, estima Zuno 855. Zuno 855, anotei. Na 142, decolado aos 46, chame controle de Salvador 1, 20, décima 8. 208, Oxenai 142. Está 3193, táxi 174, 3 horas e 30, alternado é Campinas. Táxi via parte 1 no Índia, no ponto de espera 1895, 1015, seguindo a aeronave da Avianca sua frente. 3193, número 2 do táxi, segue em frente. Para o táxi do Oxenar 63, 151, 6 a bordo, alterna Galeão, 4 horas e 50 de autonomia. Tom, POV novamente, por gentileza. 160 a bordo. Bate 1 no Índia, ponto de espera 1895, ajuste no 0 no 5, boa viagem, 63 no 5. Bate o Índia 1895, graças ao chamado 3 no 5. Zona 885, após a aeronave da Avianca e da TAM, retaguarda da mesma, autorizado o ingresso via Juliette, portão 7. Dá uma para o portão que eu não compreendi, nós vamos aguardar o Avianca, é isso? É, o Avianca. E a aeronave da TAM, após o TAM, que é o número 2, autorizado o ingresso até o portão 7. E após o colega da TAM também, é prossegue por 7, obrigado. Sequência ali, Vitor e Juliette. Salvador, boa tarde, Oxenai 6315, pronto, pronto, senhora cabeceira 1-0. Oxenai 6315, autorizado decolar da 1-0, vento 1-30 graus, 1-0 norte. A linha decola, cabeceira 1-0, Oxenai 6315. próximo instante. Bom voo, meu ala. A93 na escuta? Na escuta, pronto. Autorizado a alinhar e manter, faz o Oxené. Ali manter, da guarda do Oxené. A 081 na escuta, para 4. 9081, pronto. Autorizado Vitória, nível 360, via Penzulu 44. Decola pista 1-0, curva direita no perfil da Dael Leda, após Leda, Porto Seguro para interceptar a aerovia. 5-5-0, transponder, controle em 1-2-0-8. Autorizado para Vitória, nível 360, via Penzulu 44, decola da 1-0, curva 1-0. Curva à direita da El Leda após girar de ponto seguro para interceptar a aerovia. Com transponder 5510, controle 1208, gol 9081. Correto, chame pronto na 2. Chama lá. Solo, é o Chanel 321, posição 6, pushback em cima da mesa. Venha bem, aproximação, reduza, chega o trem, chame a torre 1895. 295. 608, Oxana 6315. Controle Salvador, boa tarde, Oxana 6315. Oxana 6315 é o controle, meu cordial, está em contato, prossiga como autorizado. Prossegue na 93, decolagem autorizada, dá 1-0, vento é 1-40 graus, 1-0 nós. Iniciando essa 3193. Chegou 6315. Autorizada. Oceano 6142. Chame Recife, 12685. Oceano 6142, chame Recife, 12685. Decolado ao 54, chame o controle 208. 208, obrigado. 3154, autorizado pouso na 10. Vento é 130 graus, 10 nós. 7, livre pouso, capítulo 10, tá? 3154. Controle Salvador, até 3193, decolou na Dael. 3193 é o controle. Contato radar, prossiga como autorizado. 9360 da EL. Controle Oxenero 6315. Liga. A possibilidade de coordenar direto com ótica? Anotei a sua solicitação, aguarde. Aguarde. Salvador, Vitória ao Tiens Alfa. Diga. Segundo 4-5. Tiens, sub, mantenha 4-5. Tiuno Índia, ponto de espera 1895-1015, boa viagem. Tiuno. Ponto de espera 1895, obrigado. Pode voar Mótima, caso negativo, mantenha-se na saída. 2500 de razão, direto Mótima, 6305. Positivo, essa razão de subida é até passar o nível 190, depois o senhor pode reduzir. Ok, até cruzar o 190, mantendo 2500. Vitor Índia Juliette, prossiga. Solo Salvador, boa tarde. Eu tenho 3154, acabamos. Tenho 3154, active Alfa, importante antes da Juliette. Alfa, importante antes da Juliette. Boa tarde, eu tenho Romeu, o Zé Luiz. Terra Zulu Eco, prossiga. Sobrevoo no litoral sul. Autorizado a remar, remar, 1.000 pés, decolagem da remar, comprou a sul em coordenação com a torre, segue no corredor axé, aciona 0130 no transponde, o controle em 12080. Qual o POB? 05. Gente, táxi, funcionamento e decolagem 4.1895, ajustado 1015, sem regresso. 140 e voar para Pulbávio, Oceano 6315. 340, direto Pulbávio, Oceano 6315. Portão 2, autorizado, chame táxi. Autorizado, chama para o táxi 9081. Tiente Bravo Kilo Índia, prossiga via corredores, conforme passando através de Veracruz, posteriormente Paripe, com ajuste B16. Controle Oceano 6315. Prossiga. Pode passar para já para Recife? Não, não, ainda não. Ah, ok. Aquela informação de 1208 era para outra aeronave que está chamando na outra frequência. Ah, beleza. Então, estava na 6154. 3154, ingresso Juliette, portão 10. Portão 10, graças. Alô, Salvador, as outras são no 3-1, gente da Oscar. Aqui, 3-1. 4-1-3-1, aguarde porta número 2, prepara dela. Pode. Mais. A linha decola não, pera. 3-2-1. Azul 4462, acione identificação, oi para Mari, para a chegada Mari, ajuste no 06, Azul 4462. Chegada Mari, 06, confirmado, é positivo. Contato radar estabelecido, o azimuth é o 223, a 62 milhas afastado, voa no Mari. Salvador, boa tarde, voo no 884. Com a informação aqui, o Oscar é autorização Aracaju. Com o 1884, prepare a subida PUC, guarde para a Aracaju. PUC aguardando, 884. O 2009, pronto, 4. Ilhéus, 240, via Golf 677, decola a pista no zero, curva direita, no perfil da Dael, Coral. Coral, interceptor via, segue até Ilhéus, onde modifica, visual 065. 5511, transponder, controle no 2080. Positivo, informe ingressão na CTR. Ah, ok. Então informe sinal para pouso. 1016. 1016, Dan 3193, chame Recife, frequência 1251. 1251, da 3193. Alô, gol 9081 para ataque com 126 a bordo, alternando com fins, autonomia 3 horas, 30 minutos. Direita Índia, ponto de espera 295 e 15, boa viagem. Direita Índia, ponto de espera 1189 5015, obrigado, gol 9081. 462, desça, para 5000. Papa Romeu Serra do Lueco, Lula Acionar, reporte fora do solo na Irmã. E antes, prossiga visual, chame final para pouso. Papa Serra Índia Alfa, Salvador. Chame Ilhéus, 1201. Ilhéus, 201, Ilhéus. Controle, Oceano 6321, decolado. Oceano 6321, controle, contato radar, prossiga como autorizado. Como autorizado, 6321. Controle, Oceano 9320, vai te manter 70. Oceano 9320, desça para 8000, voe para Serra Vitor 368. Serra Vitor 368, descendo para 8000, na 9320. Positivo. O ajuste 1095. Velocidade 250 mais. Leste vai iniciar a redução. Tá 93, vai já. Azul 4462, voe para o Serra Vita 366. Para o 366, 4462. Salvador Azul 9400. Azul 9400, desça para 4000 e voe para o Serra Vita 368. 4000, para o 368, Azul 4400. Positivo, ajuste no 095. Para a 09 na escuta, o ajuste do altímetro agora no 095. 09. Índia direto.